sou eu apóstolo, livre em Cristo. Vi o Senhor, meu guia e meu abrigo. Vós sois a obra, o selo do amor. Em cada passo proclamamos o seu clamor. Coroamos o Rei com fé e gratidão, firmes na missão, unidos em adoração, correndo para o prêmio com esperança a brilhar. Fazemos tudo por amor, para outros alcançar. Quem planta a vinha colhe o seu fruto. Juntos na jornada, nunca estamos em luto. Fiz-me como fraco, para os fracos ganhar. Em cada coração, a luz vem brilhar. Coroamos o Rei com fé e gratidão, firmes na missão, unidos em adoração, correndo para o prêmio com esperança a brilhar. Fazemos Português e worship, acústica, guitarra, piano, CBD 2 bipendo.